Apocalipse de quem? Jesus. Para os simples de coração. Cícero diz: não há povo, por mais requintado e culto que seja, que não acredite no dom que certas pessoas têm de prever o futuro. Imagine Jesus, então, que é o guia supremo do planeta Terra, ele não somente prevê o futuro, mas ele pode muito bem armar o futuro, porque conhece as leis divinas. Por isso temos que dar toda a atenção às sete campanhas, sete comandos e sete cruzadas da religião de Deus, que falaremos aqui brevemente. Por intermédio delas, nós teremos, como já temos acompanhado, a ação dos sete Espíritos de Deus. Porque Jesus diz no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículo 49, vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera e já estivesse a arder. Isso foi há 2000 anos. Agora, elas estão mesmo em franca atividade, as campanhas, as cruzadas e também os comandos da religião de Deus, acendendo o fogo divino nos corações. Estamos cumprindo as finalidades espiritualistas da legião da boa vontade da religião divina. Basta abrir a página 121 do primeiro volume das diretrizes espiritualistas da religião de Deus, cruzada do novo mandamento de Jesus. Porque muita gente quer saber, afinal de contas, o que é o núcleo familiar. Então vamos lá. Intensificar por toda a parte a criação dos núcleos familiares e a realização da cruzada do novo mandamento no lar, para o estudo da doutrina do céu da LBV, principalmente as diretrizes espiritualistas da religião de Deus e da LBV mundial, com as famílias legionárias da boa vontade e os simpatizantes desta obra divina, naturalmente, reunidos em torno do rádio e da televisão, na audiência dos programas da LBV Mundial e da Religião de Deus, nas reuniões públicas e particulares da instituição, para sua pregação libertadora, consubstanciada no novo mandamento de Jesus: amai-vos como eu vos amei. Bem, nós estamos ingressando no estudo das trombetas. Já lemos a primeira, expressamos nosso pensamento a respeito do cuidado que temos que ter com a grama verde. Isso representa a mocidade. E o espírito do mal, se puder dar um golpe no futuro do mundo, dá. Acertou a mocidade, acertou o futuro. Mas acontece que no Apocalipse, Jesus fala nos vencedores. Aliás, aquilo está no terceiro volume de O Brasil e o Apocalipse. E para entrarmos nas outras trombetas, eu gostaria de pedir licença a vocês para ler primeiro umas páginas do terceiro volume de O Brasil e o Apocalipse, que vai falar justamente delas, principalmente. Não sei se dá para ler tudo hoje, mas vocês vão ver como é importante isto aqui. Esta publicação vem a partir de uma circular que, a 24 de janeiro, na madrugada de 1989, eu escrevi para os homens e mulheres, jovens e crianças de boa vontade. Meus irmãos, Deus está presente, Jesus está chegando. Palavras da senhora Geminalva Nascimento dos Santos, zeladora da Mesquita Islâmica de Santos, São Paulo, Brasil. Vejo aquele careca tão simpático na televisão, pregando a paz e o entendimento. Ele transmite na sua palavra muita luz. É um professor, um educador nosso. Viva a legião da boa vontade. Afirmativas como esta aumentam nossa responsabilidade. Jesus a nós escolheu para abrir um caminho novo no mundo, espécie de o mínimos abriá-las a concretar o trajeto de miríades de espíritos prontos a descer e que já estão descendo no extraordinário campo de pouso, religião de Deus, para o definitivo estabelecimento na terra do reino de Jesus. E não é um reino contra Buda, nem contra Maomé, nem contra Confúcio, Lao Tse, Zoroastro, seja quem for, é a favor do bem. Daí uma irmã de uma mesquita islâmica poder escrever para nós, sem nenhuma preocupação, porque ela sabe que a Legião da Boa Vontade é realmente irrestritamente ecumênica. E Maomé tem Jesus como um dos maiores profetas do Islã. Prosseguindo, cumpre a todos nós construir o mundo novo do novo mandamento. Eduardo Lindo viu o seu divino planejamento nas estrelas. Ontem, Zarur foi o homem da América Latina. Hoje, somos nós, procurando cumprir dignamente a nossa missão com a vossa decidida ajuda. Amanhã sereis vós. Disse Jesus: novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Ninguém tem maior amor do que este: dar a própria vida pelos seus amigos. Pois assim como Deus me amou, eu vos tenho amado. Permanecei no meu amor. Porquanto quem cumpre o meu novo mandamento não morrerá mais, já passou da morte para a vida eterna. Bem-aventurados tornar-vos-eis se souberdes perseverar. Porque é o próprio Cristo quem diz, no versículo 10 do capítulo 2 do seu Apocalipse: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Não é nenhum papal, nenhum plumitivo quem diz isto, é Jesus. Então, deve ser levado em consideração altíssima, porque se Jesus falou, está falado. Os últimos selos são abertos. Vem aí o toque estremecedor das trombetas, anunciando-vos fatos políticos e fatos políticos guerreiros, até que ao toque da sétima trombeta, sejam ouvidas no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo tornou-se de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Após a reverência dos 24 anciãos que se encontram sentados nos seus tronos, diante de Deus e que se prostraram sobre os seus rostos para adorá-lo, abrir-se-á então o santuário divino que se acha no céu, e será vista a Arca da Aliança no seu santuário, e sobrevirão relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Esse santuário que desce do céu à terra é o templo da boa vontade. Meu Deus, só de vos descrever isto, constante do Apocalipse, meus olhos espirituais se abrem e vejo tudo o que devo ver. E o meu espírito ansioso momentaneamente verga os joelhos ante a responsabilidade de vos revelar o que ainda se encontra oculto, e se pergunta: por acaso, Paiva, quererão eles conhecer o desconhecido que pelos milênios fez com que espíritos iluminados se estorcessem no afã de alcançar a revelação que agora o Cristo deseja passar aos legionários da boa vontade? Estarão eles finalmente livres do carnaval nas almas? Meus veneráveis irmãos, convido-vos a que mediteis sobre o contido do Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 22, versículos 35 a 38. Tomai, então, pois, cada um de vós a vossa espada moral e espiritual. Protegei-vos com o escudo da verdade de Deus, mas não deveis abrir mão da vossa lanterna do amor, o novo mandamento do Cristo, exatamente vivido como Jesus quer que o seja. Única luz capaz de vos alumiar os caminhos nas horas de trevas que vêm sobre o mundo inteiro. Vede tantas estrelas do firmamento social e religioso dos povos, não vos iludais com o seu brilho, pois despencarão de lá e se apagarão, e jamais ouvireis falar do seu brilho. Tomai de vossas espadas, forjadas do caráter do Cristo. Se Xerxes aparecer e ameaçar tomá-las, dizei-lhe, sem temor: vem buscá-las, Xerxes. Se vos tentar assustar com a sombra do seu milhão de flechas lançadas a cobrir o sol, orgulhosamente alertai-o de que combatereis a sombra, se for preciso, mas combatereis. O mundo ouvirá vosso brado e aprenderá a lição tão simples que só os simples, os pequeninos de Cristo Jesus, sempre souberam ver. Aqueles que nele confiam jamais perdem o seu tempo. Ainda sobre as palavras do Cristo no seu Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículos 35 a 38. Entendei o seu recado sobre as duas espadas. Bem? Mas isto aqui nós veremos no programa de amanhã, porque esta circular, esta epístola que escrevi há tanto tempo, é uma espécie de abre-alas para que vocês possam entender perfeitamente o significado das sete trombetas e de tudo que vem após elas. Deus está presente! E já vem em nossos corações para sempre.